capaz de um novo dia. Em cada rosto eu quero sentir um sorriso de nova alegria. Vem, vamos viver e entregar amor, que o mundo foi feito pra se cantar. Vem sorrir, vem bailar, vem viver, vamos cantar. Vem sorrir. Haver mais compreensão, vamos pensar mais por ti, meu amor. Afinal, por Deus, somos irmãos. Em vez de ferir, planta uma flor. Em vez de chorar, vamos cantar. De nova alegria. Vem, vamos viver e entregar amor, que o mundo foi feito pra se cantar. Vem sorrir, vem bailar, vem viver, vamos cantar. Vem sorrir, vem bailar, vem viver, vamos cantar. No mundo de todos haver mais compreensão, vamos pensar mais por ti, meu amor. Afinal, por Deus, somos irmãos. Em vez de ferir, plante uma flor. Em vez de chorar,